Bora chegar, mano! Um e meio, duas horas, elas sobem a rua da mina. Sandrinho, sabo, assajão! Com a trampa do robô, com a trampa do robô. Não quero dar ideia! Tu viu porque quis, big tigre te forçou. E aí? Tu viu porque quis, big tigre te forçou. Bota me de reduzido, que é balançar, de reduzido hoje. Daquela base na manha. Reduzida de Wilson! O animal do som tá no panela, pra cima! Panela! Foi pra tocar com o sagrado! O amigo Bill da Pobre, você na área. O amigo Sabiá do Corre Louco. Alô, Sabiá, alô, Bill. Alô, bro. Que me falaram que estava sofrendo, chorando pelos campos, escondendo o rosto. Aí como um louco, louco, louco, comenta que você não dorme mais direito. Mano, tem que ter pressão. Agulho, mano. Essa sua saudade é safada. Agora. Depois que sempre ela passa. Depois que sempre ela passa. Alô, Malezinha. Sendo 5G, aí 5G, tá na área de gastar. Fabrício Mará, você é família do rock, equipe mano. Ô Fabrício, ele tá na área. Os irmãos Cobra d'Água, do ladinho também. Teve show do aniversário aí do Bill, da Pobra, aqui no Panela. Alô, Bill Maninho. Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas virão como o seu olhar. Segura! Vou gritar pra o mundo ir, que te desejo, você é o meu par perfeito. O DJ Juninho da Bazucada, alô Juninho! Juninho! Fala, Maninho! Você é tá na área do Passos. A galera joga a mão pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga, joga, joga, vai, agora. Alô, alucinado! O parceiro é Neymar! Eu digo Frozen e Coyote! Os trincados! Alô, meu trincado! Vem no batidão! Vem no batidão! É no batidão, libera! O som do animal no panela! Augusto Gustavo, irmão, cobra d'água! Na área! Alô, cobra d'água! E a diretoria? Segura! Ela veio quente, hoje eu tô fervendo, que ela veio quente. Capuzinho da mídia! Alô, capuzinho! Alô, chega mais cedo, bichinho! Pra cima! O André, tá perto que é muito triste, hein, André? Eu vou sem dizer, se consegue ficar uma semana sem viver. Tem deitar na minha cama e sem você não vou fazer. Devagar e aumentando! Vamos lá! Ai, tá linda! O tio pro, Renezinha! Moranguinho do 9! Vamos, Moranguinho! Seu Andrinho Salazar, homem da agenda. Alô, seu Andrinho. Família sem limite na área. Tá no cavalo hoje, no cavalo branco. Se liga, mano. Qualquer piranha no pelo, qualquer puta no pelo. O parceiro 5G. Ei, rapaz, de linha. Giovanni, hoje, né? Giovanni, você? O amigo Poideiro, o Ajota, o Edmilson. Para, olha o Edmilson, tá rock doido agora. Balança, balança, rock, balança, balança, rock, balança, balança, rock, balança, balança, balança, balança, balança, rock, balança, balança, rock, balança, balança, rock, balança, balança, rock, balança, balança, rock, balança, balança, rock, balança, balança, rock, balança, balança, rock, balança, balança, rock, balança, balança, rock, balança, balança, rock, balança, balança, rock, balança, balança, rock, balança, balança, rock, balança, balança, rock, balança, balança, rock, balança, balança, rock, balança, balança, rock, balança, balança, rock, balança, balança, rock, balança, balança, rock, balança, balança, rock, balança, balança, rock, balança, balança, rock, balança, balança, rock, balança, balança, rock, balança, balança, rock, balança, balança, rock, balança, balança, rock, balança, balança, rock, balança, balança, rock, balança, balança, rock. Que nesse game eu te supero, eu só vou te usar. Romance agora eu não quero, vou te iludir. Encontrar na sua mente. O animal do sol tá no pano, seu lado! Alô, Melri! E agora, filho? E agora, filho? Eu rebolo sim. Bacareira, agora é Chewbacca! Alô, consagrado Juninho! Puta no cavalo, maninho! Várias queixas de você. O tio da CDB, Pelotinho! Tá no panela hoje, maninho! Estamos juntos! Os irmãos cobra d'água, Gustavo Raigusso! Comecei limite hoje na área do Raizinho, do Raiozinho, lado esquerdo hoje, né, Maluzão? Você limite! Tamo tamo junto, obrigado, Gás Limite. Valeu! O animal do sol tá no panela. Balança, balança, Glock, balança, balança, Glock, balança, balança, balança, balança, balança, Glock, balança, balança, Glock, balança, balança, Glock, balança, Glock, balança, balança, Glock, balança, balança, Juninho, o bagulho hoje, mas o bagulho tá monitorado. O que se passa vai sair no rádio. Alô, tio Barca! Mas o bagulho tá monitorado. Raimundo GDB, você leva, chega Marezinha. Alô, chega o Raimundo. Vai sair no rádio. É no cabalo sábio, mano. Tudo na... O bichinho, mano. A mídia quer prejudicar os irmãos. E agora, filho? Mas nessa vida nunca vou se abalar. No que pode acontecer ou no que pode rolar. E aí? A vida passa, não cai na ilusão. Quem vê sorriso, crime não é bombão. Se fala mal, é sinal que nós é bom. Alô, Sandrinho Salazar, bora comigo, detonando. Detonando. Com o esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Ai, meu Deus. Muito obrigado pra mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, aonde é o Mandela. Fui, partiu, aonde é o Mandela. Bora detonar! Fui, partiu, aonde é o Mandela. Quem diria? Vai. Quem diria? Com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é do... Lapa, Oliveira! Quem diria? Como é que é? Chuba caiu o Júnior e o capo da mídia. Bora detonando, bora, bora detonando, bora. Sabadão desse, uma lua dessa. Todos os caminhos te levam a falar. Domingo desce no panela. Pra esquecer o estresse que a semana teve. Hoje é bailão emendado na rede. Ai, o Lourinho falando, você Nando, show, o Bororó. O Alan Delas, Winner. Alô, Winner. Vai, maninho. Olha o barulho da cama. Hank, Hank, Hank. Ai! O cavalo no panela! Rafael Sando do 14, Rafael Sando hoje! Alô, maninho! Parceiro Riba, legal, leva você Riba. Legal, Juliana, na área hoje. Pix, chega um cara, viu? Te liga. O homem das. Da alta e baixa tensão, instalação. Predial é com Riba. Te liga, alô, Riba. Tito CDB. Alô, Tito. Olá, maninho. No camarote eu tô bebendo só uísque. No camarote eu tô bebendo só uísque. Esquenta a maquininha que ela paga no gol. Diabão, de todo mundo do capim, alô diabão, banho com o cavalo salve. Bola diabão, lá do capim. No camarote eu tô bebendo só o uísque. Esquece a maquininha, hoje eu pago com o cupim. Bora, chego, bora, chego. Maquininha, hoje eu pago com o cupim. Vai devagarinho até embaixo. Vai embaixo, embaixo. Cai, filha, vai. Cai devagarinho até embaixo. Embaixo. Alô, cobra d'água! Vai devagarinho até embaixo. Vai embaixo. Embaixo. Cai devagarinho até entendendo nada, então para de palhaçada. Gugu Pressão, você é o Júlio da Pop. Alô, Gil, Gugu Pressão. Alô, maneirão. Energia. Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada. Entendendo nada, irmão, pelo amor de Deus. Tu não quer me namorar, quer pagar de agora, namorada. Agora, vai. Ai, calica, quer dar pros amigos da boca. Oi, Thalita. Vai, Thalita! Vai, Thalita, quer dar pros amigos da boca. Vai, Thalita, quer dar pros amigos da boca. Cadê a vinheta, Checo? Ai, Thalita, estamos cerrados, hein? Quer dar pros amigos da boca. Vai, amor! DJ Pedrinho da DL, só solta pra putaria, putaria, putaria. Esse é o DJ Vicente. Só toca fumada. Eita, a metralha dos bailes, só mandelão. Bora, filho! Você sabe bem que nesse game ego, mano. Eu quero, eu só vou te usar. Romance agora eu não quero, vou te iludir. Entrar na sua mente. Gigelson, você é o gago da carreta Expressão. Alô, gago! Alô, Gelson! Gelson, te liga, mano! Eu sou o mestre dos magos. Sábado não tem o som do Cavalo Saldi. Tá no som, Benedito do Batistuí, né? Isso, de Wilson. Foi domingo, ele manda o som, ela esquece pedir nos barracos da favela de barulho de pancadão. Você é só com a mulherada. Vai, vai, São Marcos Alimentos. Alô, São Marcos. E a galera de Lito e a galera. E a galera de Lito e a galera. Tô com o copão na mão. Ela dança no barraco. Ela senta no barraco. Ela quica no barraco. Tô com o copão na mão. Ela dança no barraco. Ela senta no barraco. Ela senta no barraco. Senta, senta no barraco. E botar no escurinho, botar no escurinho, botar no escurinho, e já tem bagulho doido. Salve, Bracinha, como é que é, maninho? Cadê o gerador hoje, meus. Você não tem bela aqui na área. Apaixonado, babaca, tá apaixonado, babaca. Fica 5 minutinhos com o celular dela que passa. 5 minutinhos com o celular dela que passa. 5 minutinhos com o celular dela que passa. Tá apaixonado, babaca, tá apaixonado. Chega uma energia, você na área. 5 minutinhos. Janilão com a madaga hoje. Passa. Eles estão de rock, mano. Com o celular dela que passa. A doida. 5 minutinhos com o celular dela que passa. Ela já falou e mandou explanar. DJ, ela já fala detonando, fudindo, balançando. DJ. DJ. O animal tá no panela. DJ. Bora detonar. DJ. Bora detonar. Tava gostosa demais. Eu pensei em mentir no canal Saudi. Eu quando vi o cabelo branco, ela sendo mentira. Irmão? Alô 5G! O bonde passou só de nave e ela não resistiu. Quando viu nós passar, fez assim. Oi! Oi, oi! Bicho, tá formado panela, mano. Quando essa menina é do fofinho, a geral quer saber quem é. Que chaminho consagrado de mulher. E quando vê o Guga passando pesado, ela joga calcinha no cavalo. Alô, Capuzinho! Ele separou! Separei, porra! Tô solteiro agora! Quem tá solteiro aí? Cima, pro cima! Titi CDB! Alô, Titi! Estourado. Agora a nova RA é dentro da minha casa. Hoje tem revoada, só é selecionada. Agora a nova RA é dentro da minha casa. Hoje tem revoada. Tá botando meu copo, deu. botei uma. Hoje já não quer balançar aqui no panela. Alô, Consa! Bola, maninho! Botei uma bala boa. Vai ter que bate a onda. Botei uma bala boa. Botei uma bala boa. Botei uma bala boa. Botei uma bala boa. Botei uma bala boa. Botei uma bala boa. Botei uma bala boa. Botei uma bala boa. Botei uma bala boa. Botei uma bala boa. Botei uma bala boa. Chapa, mecânico, você do rock, de vagabundo, de luxo, São Miguel do Gomalo, chapa, dá-lhe chapa, voltou, porra! Eu voltei, revoada, tô curtindo com o DJ, não quero saber de nada, tocando, porra, eu voltei pra revoar. Vamos com o Chapa, os irmãos Cobra d'Água na área, no Cavalo Saldi, alô, Cobra d'Água! Bora, maninho! Tem hora pra dar, tô falando pra geral, porque eu vivo assim, diz que eu não falo jeito, tu que paga meu boleto. Vai, filho! Se eu te incomodo, então desliga o celular, mas pode até ser liso. Eu não gosto da minha cara do meu jeito, tô abaixado, sinto muito. Faz o pix, Ademis. DJ Ademis, alô, de graça! Junilão, com a palavra, você pega Junilão, com águia. O amigo chega aparecendo, neguei o playboyzinho. Os irmãos estão na área hoje, curtindo aqui doido. Alô, Junilão, alô, chegou. Alô, Marezinho. Alô, negão. Ai meu Deus, eu tô passando mal, tô me tremendo todo. Raizinho vagabundo, bora lá! Bielzinho delas! Alô, Bielzinho! Se liga, ligaça! Eu gosto muito disso, isso é muito legal. Treme um ombrinho no passinho do. Tarararau, tarararau, tarararau. Tarararau, tarararau, tarararau. Botada na sapatinha. O alucinado, velho. Botada na cachorra, botada na sapatinha. Se liga, agora eu gravei, se liga. Botaria, só botada na cachorra. E ele vem alucinado, velho. Alô, Chewbacca. Só botada na cachorra, botada na sapatinha. E o Duritunha. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, craqueado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, craqueado. O DJ que tá tocando. O passinho do Checo aí. O DJ que tá tocando e ninguém fica parado. Salazar. Pitbull. O passinho do Chega, vai. Chora, bora pitbull, vai pegar as cachorra. Pega, pega, pega essa cachorra. Pega, pega, pega essa cachorra. Joga o anzol. E pega essa cachorra. Joga o anzol. Chewbacca, Júnior, você é o cafu da mídia. Que é, meu. O passinho do Chega, vai. Meu. Mas como é que faz? Meu. Que... Amanhã no passinho do Robby. Joga, puxa, joga, puxa, joga, puxa. No passinho do Robby, joga, puxa. Rolando, você já saiu da esquerda, você é o Rodrigo da Terror. Sal, no Silvão. Sal, eu tô na tudo. Aí no Silvão. Toma, toma, toma, toma, toma. Toma, craqueado, toma, toma. O passinho do Robby. Toma, toma, vai. O DJ que tá tocando e ninguém fica parado. O DJ que tá. Eu digo Flauze. Coyote tá brincado. Vai pegar as cachorra. Bora pitbull. Coyote, coyote. Cachorra. Pega, pega. Pega essa cachorra. Pega, pega. Pega essa cachorra. Joga o anzol. Puxa o carretel. Joga o anzol. Puxa o carretel. Meu. Mas como é que é? Meu. Que joga o anzol. Como é que é? Como é que faz? Meu. Que puxa o carretel. Mas chega agora e depois esquece. O Bigo Bida, pobre, você como é que é? Bill na área. Pobre alô, é aqui no Animal do Som. Obrigado, Bill. Vai, garoto. Mano, eu tô chegando pra parar o seu coração, vai. Pois se prepara aqui. Mano, eu tô pesado já. Se prepara que hoje a noite é toma. Paulo Alves na área. Alô, Paulo, desde cedo com o Milk. Ano 9 e aqui no Panela. Alô, Marinho. Vai na mãe. Vai na mão. Toma, toma, toma. Toma, toma. Agora eu quero ver se tu é desviado. O papo agora é reto. Ninguém fica parado. Vou te desafiar pra fazer o caminho. Alô, Oliveira, segura. Eu jogo pra direita, vem juntando pra direita. Eu tô ali pra direita. Jailson, juro com a. Vai, Jailson. Direita, vem juntando pra cima. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right. o Robin, né? Tira cabelo, foda a tia. Ele está com a cara da tariba. Já viu como é que tá? I begged and pleaded with her day after day, but she packed my suitcase and sent me on my way. I begged and pleaded with her day after day, but she packed my suitcase. Agora! Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. Não quer pau, o sal de no panela! Vai no caqueado! O que diz ele é bem? Dá o vira! Vamos lá! Vai, você de mim não sai. Será que é destino? Vamos ver. Jefferson do Jepiro. Eu peço que não me maltrate mais, pois corro o perigo. Digo agora, 5G! Eu juro, até tentei, mas faz hora extra esse meu amor. Eu juro, eu tentei. Amar que não presta, vicia, eu sei. Mas o foda, mano. O foda é que você de mim não DJ Milk. Será que é destino? Vamos ver. Pois corro o perigo. O Augusto Gustavo gostar, os cobra d'água do ladinho. Obrigado, parceiro. Tamo junto, mano. Ao lado esquerdo, parceiro Oliveira. Como é que é Oliveira? Também na área. Ao lado de Oliveira, Oliveira. O Sabiá do Corre. Melzinho delas. Obrigadinho. Bora, Sabiá. Bora, filho. Tereréu, tereréu, tereréu, tereréu, tereréu, tereréu. Faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, caqueado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, caqueado. O DJ que tá tocando e ninguém fica parado. O DJ que tá tocando e ninguém fica parado. Fora pitbull, vai pegar as cachorra. Fora pitbull, vai pegar as cachorra. Pega, pega, pega essa cachorra. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Tô louco de gin, tô louco de gin. Que brisa é essa? Não entendendo nada. Fazendo caqueado com pontinho das Arábias. Vai no batidão, animal do som. Vai no batidão, animal do som. Vai no batidão, vai no batidão, vai no batidão. Olha essa visão aí. Tá apaixonado? Babaca, fica 5 minutinhos com o celular dela que passa. 5 minutinhos com o celular dela que passa. Chupa, que é você na área, Júlio, capu da mídia. E você no Sertão? Alô, Sertão! Tá apaixonado? Babaca, fica 5 minutinhos com o celular dela que passa. 5 minutinhos com o celular dela que passa. Bota no batidão, bota no batidão, bota no batidão. Vai cavalo, saúde, cala na área. Tomando, toma sacudido. I saw this crazy lady that was real, real fine. I tapped her on the shoulder and said, "Let's go, man." She pulled up. Ela saiu de. Que show foda, mano. O homem da velha. Ei, caralho. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, DJ Thales, você absoluto, Elias também, quem mais? Na vizinha dos irmãos, Riba, Galileia, Cristóvão, de Belém, DJ Thompson, Milton, do Gigamar, de Santana, que é o de Santana! Vai na manhã, vai na manhã, vai Santana, em dezembro, é a balançada de Gigantes, Santana do Capim. É, é, galera de Santana do Capim, meu irmão! Aí São Marcos e a Mega GDS. Alô GDS, alô São Marcos. Obrigado, parceiro. E um detalhe, ó, cerveja vai ser R$1 até 6 horas, isso mesmo. 5 de dezembro, aniversário do Fofinho, aqui no Venera. Cerveja R$1 até 6 horas. E o Dirituí, o Marco Doido, o Davidson, o Lídio, o Domador, aqui no Venera, não esquece. 5 de dezembro, cerveja R$1 até 6 horas, aniversário do Fofinho, meu irmão, pelo amor de Deus. Ai, ai, a galera joga a mão. Sal. Quem é do Flamengo, dá-lhe um gritão bem alto aí nessa parada. Quem é do Paysandu, dá-lhe um grito aí. E quem é do Remo, dá-lhe um gritão bem alto também. E quem tá solteiro, dá-lhe um grito. Ela fala que quer que eu sou criminoso. Ela quer na zona sul, eu sou viado puto. Ela fala que me ama, mas não me engana. Não se apaixona. DJ Chico, deixa o bicho. Pode fuder comigo, tô com fuder contigo. Dizão com perigo, ela gosta de bandido. Meu bitch é envolvido, que patricinha doida. Quer entrar no carro, bicho, agora vamos dar um tiro. Bebe ela no exalto pela vida. São Marcos ali mesmo, que é São Marcos na área. De Litu, e alô, São Marcos. Obrigado, no cavalo, alô, São Marcos. Vamos lá, meu irmão, é de Litu. Olha o doido, Sandrinho. Essa Lili dos amigos que estão privados. Lili, saudade batendo no meu peito. Dos cria que não estão mais aqui. Salamanha, salamanha, salamanha, chega. Os irmãos cobra d'água. Vai na manha, vai no gatinhado. Vai na manha, vai no gatinhado. Ai, ai, ai. Meu parceiro Fofinho. E aí, meu mano DJ Lê. Trouxe de maluco, como é que é Fofinho aqui no hoje no panela, mano Fofinho? Diga sábado. Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade. Traz a maquininha que ela faz o xerecade. Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade. Eu tô louco, eu tô crazy, vou com nate baseado. Eu tô louco, eu tô crazy, vou com nate baseado. Você tá com os amigos, brigando com os aliados. DJ Michael. Sérgio Pai, filho! O pai tá on, o pai tá on, o pai tá on, o pai tá on. Toma lá! Toma que toma que toma toma toma tá. Toma que toma que toma toma toma tá. Toma na xereca na xereca. Alô, Titi, CDB! Alô, Titi! Alô, 5G! Acaba o saldo hoje. Falou demais na minha ausência. Deixou pro trem, agora sustenta. Tamo de volta, quero ver se aguenta. Uma etapa no sofrimento. Só sabe mesmo quem passou lá dentro. Uma gestão na casa de pedra. Só me serviu pra ver quem fecha e não fecha. Lourinho, você é o William do Mapalado na área. Como é que é o William? Lourinho! Pode estar do seu lado. Quem tem amigo corno, dá dele um abraço.